ZYJ457, Rádio MEC, Rio de Janeiro. Música, educação e cultura. No rádio, 800 kHz. Na internet, radiomec.abc.com.br. No celular, aplicativo Rádios EBC para Android e iOS. Rádio MEC, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Eletroacústicas. Produção e apresentação, Rodrigo Tiqueri. Caríssimos ouvintes da MEC FM, boa noite. O Eletroacústicas de hoje encerra esta série de três programas dedicada à obra de Denise Garcia, peças contidas no CD A Casa do Poeta. Denise é uma compositora paulista, nascida em 1955 e professora da Unicamp. Ela está conosco na linha e falará das duas obras que destacamos para a audição no programa de hoje. As obras seguintes do CD são obras posteriores, né, a esse projeto de mestrado em torno do Poema Sujo, de Ferreira Goulart. O nosso terceiro programa vai difundi-las. São elas Infobodies, uma obra de 99, e Parlui 2, de 2001. Fala de Infobodies para gente, Denise, por favor. Então, essa é mais... foi uma proposta... Não posso falar que foi uma obra de encomenda, né? Mas foi um convite de artistas plásticos, né? Artistas que trabalham com tecnologia e arte. Eles propuseram uma espécie de um paper narrado num evento no Itaú Cultural aqui de São Paulo e queriam que eu fizesse, então, uma música para essa espécie de narração. Só que, assim, teria a música e teria projeção de imagens, teria uma série de coisas, né? Uhum. E, no fim, o que sobreviveu acabou sendo a música. Então, o texto é assinado coletivamente por esses artistas, né? E daí eu fiz a música e fiz a produção musical sozinha, né? O texto tem palavras modernas, né? Porque era um simpósio de tecnologia e arte, né? Então tinha que usar palavras especiais, ciberespaço, né? Não sei o quê, né? Nem lembro mais as palavras que tinha, mas tinha que ser bem moderno. E a ideia que eles propunham é que, assim, a prótese, no futuro, e na verdade é uma prótese que já está ficando do presente, né? A prótese que o ser humano usa hoje tem cada vez mais aparência natural. Então, eu montei, pensei a música em três camadas, né? Ela, então, trabalha essa coisa das vozes, falando o texto, falando o poema, né? Eu separei, eu fiz uma análise do poema e separei em três camadas diferentes, né? É a única peça mista que eu tenho, de eletroacústica mista, porque ela tem, então, uma parte de tape com duas dessas camadas, e a outra camada é para soprano, para cantar ao vivo, né? Uhum. Ouçamos, então, de Denise Garcia, Infobodies, uma peça de 1999. Asking if audiences can behave meaningfully within the physical space and temporal dimension of interactivity. Space-time framework. Espaço informacional. Space is the product of complex mental processes of thought and experience. Space only contains products of mental processes. Alien staff, smart appliances. Adapting in response to a changing environment. Artificial intelligence, natural intelligence. Engaging with and replicating within the receptive body. Interactivity is a transforming digital needs and desires. Uncommon realities, a la carte, experience according to difference. Simulations. Life is already a hybrid set of practices, a kind of parallel science, one that admits a narrative element and thereby keeps the subjectivity in technoscience much more alive. Record energy systems, virus can be freely copied, preserved. Le suicide sua digitale. Invasive virus. A sentient host. Human man, woman navigation system. Hybrid media systemas. Collaborative system. Complexo system. Adaptive system. No systemas. Living system. Human man. But he has vortex of que representam partes do corpo humano. Elements that represent parts of the human body. Respond to environmental conditions. A male and female voices. Solve problems. Substantially different. Ideal activities. Identify and compare patterns of thought, methods of investigation, critical strategies. Procedure. Invention. Emergence is considered science as a function of relations. Then consciousness can be understood as an emergent property of the relations persisting in the architecture of the body, brain. Brains, searches, cognitive art, science, memories, long shaped by space memory. Activities, biotechnologies and cyberspace. Se abbandone la forma binaria del science. Pensamiento por otra. Corpo rompendo l'imicido dentro fuori. Corpo e simultaneamente organismo e ambiente. According to philosophical pragmatism, human experience is basically practical interaction with the environment. Related to doing, making, acting. In between, displacement or transgression. What constitutes corporeal knowledge? Behavior traces to which? Our knowledge of the body, of our bodies? Hyper-connected. ability that enables to translate text into genetic poetry. Hyper documento, hyper individualismo, hyper connectivity, cyber poetry. On-screen textuality, man-machine conversation. The word must circulate and must be viewable, regardless of platform, corporate interest, or national boundaries. Telematic technologies and languages, analyzing discourses existing versus layered language and data art. Discourses generate story fragments, layers of inevitable hypertext. Discourses generate labyrinths. The essence cannot be spoken. Imagine a world where objects are the mediating devices for emotion. Image is a symptom of a complex process. Numerical image as mirror of matter, or matter as the mirror of the electronic image. Look at electronic memory as a monomedia, where only the phantom of matter is kept. 98 inches distance, contact, communicate. Experience the world as a construction, an artifice, a web of interdependent semiotic systems. The essential feature of life is creative expansion. Perception becomes unstable. Info have not. Flesh and nerves. Metallic and digital virtual. Proprioceptive interaction. Cybercept, unpredictable neural input. Sense data as information. Mediate interactive interfaces. Cyber dreaming. A millennial love story. Post-human, get connected. Body without organs, get connected. Soft body, get connected. Network life within the nervous system of the planet. Essa foi Infobodies, uma composição de Denise Garcia. Para concluir a difusão, a gente destacou a Parlui 2, uma obra que tem conotações muito pessoais e íntimas para você, né, Denise? Fala desse projeto para a gente. É um projeto especial mesmo, porque eu fiz essa peça em base a uma voz que me é muito querida, que é a voz do meu falecido marido, né? Eu tinha essa gravação, ele era ator, né? Luiz Otávio Burnier, ele era ator, e eu tinha, então, aproveitado, né, da competência, né, vocal dele como ator e expressiva para ler um trecho, inclusive, do poema Sujo mesmo, né? Uhum. No período que eu estava fazendo mestrado. Só que, na época, eu não tinha recursos para fazer a ideia que eu tinha. Essa gravação ficou adormecida. Me lembrei, então, que eu tinha essa voz posteriormente, né, depois do falecimento dele, e quis prestar essa homenagem a ele. Fiz esse trabalho já no momento mais posterior, né, aos primeiros trabalhos, onde eu não trabalhava muito com edição, com transformação sonora, né? Aí não, aí eu já trabalhava, já comecei a esculpir o som de uma outra maneira, né? A não ser mais um trabalho de paisagem sonora, mas um trabalho mais de eletroacústica mesmo, né? Então essa parte de tratamento da voz foi toda feita no GRM, nesse período que eu fiz o estágio lá, né? Uhum. E depois eu trouxe todo esse material para cá e daí fiz a composição, né? Mas o tratamento foi feito lá. Eu vejo aqui nas notas do CD que você contou também com a colaboração de um compositor, infelizmente já falecido prematuramente, um grande talento, o Inácio de Campos, né? Ah, pois é. Inácio era um amigo muito querido, muito mesmo, além de ter sido meu orientando de mestrado e estava fazendo doutorado comigo quando se foi. Ele fez toda a parte de masterização, de mixagem. Eu fiz isso no estúdio do Santa Marcelina, ele trabalhava lá. Então, ele me ajudou bastante. Por exemplo, tem pedaços de movimento de espacialização dessa peça que ele que escreveu o patchzinho e tal para fazer. Eu fiz outras colaborações com o Inácio. A gente fez um trabalho a duas mãos, que foi um trabalho para uma caverna digital, o Opiera, que foi muito legal. Daí a gente realmente assinou o trabalho 50% a 50%, né? Sim. Aí no Pai Lui ele fez essa assistência técnica para mim, né? Muito bom. Vamos ouvir então Par Lui 2, uma composição de Denise Garcia de 2001. Essa é a razão porque quando as pessoas se vão, apagam-se os sóis, os potes, os fogões, que delas recebiam calor. Thank you. Essa é a razão porque onde as pessoas não se foram, ainda nesse momento a cidade se move em seus muitos sistemas e velocidades. pessoas não se foram. Ainda nesse momento a cidade se move em seus muitos sistemas e velocidades. Pois quando um pote se quebra, outro pote se faz. Outra cama se faz, outra jarra se faz, outro homem se faz, para que não se extinga o fogo na cozinha da casa. Essa foi Parlui 2, uma obra de Denise Garcia. Bom, Denise, eu queria agradecer muitíssimo a sua participação, o depoimento rico, pessoal, sobre essas obras. Você tem tido uma trajetória muito influente, né, dentro da pesquisa de música eletroacústica. Eu estava até agora há pouco conversando com um orientando meu, que vai entrar em contato com você para pedir sua dissertação, sua tese, porque ele está se debruçando sobre temas afins aos que tem te preocupado, né, nos últimos anos. Obrigado, viu? Imagina, eu que agradeço, fico muito honrada com o convite e até a próxima, então, né? Com isso, nós chegamos ao final do programa de hoje. Estaremos de volta na semana que vem, contando mais uma vez com os trabalhos técnicos do Tony Godoy. Até lá! Eletroacústicas. Uma parceria da Escola de Música da UFRJ e da MEC-FM. Produção e apresentação, Rodrigo Tiqueri.